entrarão em cena. Um sábado pra ficar guardado na memória. Um showzaço de Diana Kelly. E há quanto tempo que eu te quero. Diana Kelly e Valmirim. Ela marcou sua trajetória. Diana Kelly e aquele forrozão das antigas. E mais, o forró romântico de Luísa Nobre. Só Luísa Nobre, bebê. Seu corpo no meu, sem hora pra acabar. Com a pegada que a galera já consagrou, a voz que o mundo forró conhece de Vivi Lima. Vocês lembram dessa música? Só você sabe me fazer mulher. Dia 8 de junho, vamos nos encontrar na Arena da Pedra, em Palmeirim. E se liga na promoção. Na compra do ingresso antecipado, você concorre a um Fusca lotado de cerveja. Dia 8 de junho, sábado, Arena da Pedra, em Palmeirim, vai mostrar como se faz festa de verdade. De segunda a sexta, das 12 às 13 horas, o submundo do crime, as ocorrências do trânsito, a área hospitalar e as notícias policiais de Cajazeiras e região no plantão de polícia. Oferecimento, Sandro Baterias, onde você encontra as melhores baterias do mercado. Baterias Moura, LA e Crau, com 18 e 24 meses de garantia. E agora também com baterias para motos. Sandro Baterias, vendendo baterias, peças e acessórios em até 6 vezes. Na Venâncio Neiva, 37, esquina com a Pedro Américo, 3531-2538. E Padre José Tomás, 3531-4175. Sandro Baterias, ligou, pegou. A Mortuária São Vicente de Paula e o PATE, Plano de Assistência Total, apresentam o grande show de prêmios. São 18 mil reais. De janeiro a junho, 1 mil reais. E de julho a dezembro, 2 mil reais. Sorteio todo dia 25 de cada mês pela Lotep. Extração das 16 horas. Basta você estar em dia com o seu plano para concorrer. Seja cliente PAT e boa sorte. Plantão de polícia de segunda a sexta ao meio-dia aqui na Alto Piranhas. Cajá Sorvetes, picolé, sorvete, garrafinha e gelo. Vendemos no atacado e varejo. Estamos localizados na rua Samuel Duarte, 1023, na lateral da escola Monte Carmelo, no bairro da Esperança, em Cajazeiras. Seja um revendedor. Ligue 991251748. Prove, você merece. Laboratório de Prótese Dentária Sirinei Protético, trabalhando com prótese total, parcial e removíveis. Comprometimento, confiança e qualidade técnica. Laboratório de Prótese Dentária Sirinei Gonçalves e Dr. Jean Dantas, na rua Padre José Tomás, 396, Praça do Espinho, e na Justino Bezerra, 56. Telefone 99629-6464. Quer ganhar prêmios de verdade? Então compre o Rota Fácil Capitalização. O Rota Fácil Capitalização todos os meses sorteará 5 motos Honda Pop 0 km e mais 100 poupanças de R$1.000. São 150 mil reais em prêmios todos os meses. Seja você também mais um ganhador do Rota Fácil. São muitas chances para você ganhar. E o bom do Rota Fácil é que você não perde. Você concorre todos os meses a 5 Honda Pop e mais 100 poupanças de R$1.000. E no final do seu contrato você receberá todo o seu dinheiro de volta em confecções ou em cama, mesa e banho nas lojas Top Jeans em Cajazeiras, Souza, Lavras da Mangabeira e Paus dos Ferros no Rio Grande do Norte. Para comprar o Rota Fácil é só ligar 99954-7000 e falar com Gisele. Venha ser feliz você também no Rota Fácil. O Rota Fácil é um jeito fácil de ganhar. Atenção, ouça diariamente de segunda a sexta-feira das 5h45 às 6 da manhã e de 5h15 às 5h30 da tarde o programa Sua Vida, Seu Destino, apresentado pelos missionários médios espíritas videntes, naturalistas e terapeutas espiritual, mestre Jacó e mestre Mike de Alencar. Problemas amorosos, familiares, vícios dominantes, doenças misteriosas, procure uma orientação para sua vida. Maio é o mês das mães. E a Netline está com uma super promoção para você presentear a sua com muito mais criatividade. Chegou a campanha A Mãe Tá On. Na Netline, você tem 50% de desconto nas três primeiras mensalidades. É a oportunidade perfeita para garantir uma internet de qualidade para toda a família. E não se preocupe, a Netline é uma empresa que você conhece e confia. São 19 anos no mercado, sempre buscando novidades e oferecendo o melhor serviço para você e sua família. Então não perca tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 0800-281-4437 e confira todas as opções de planos e velocidades. A Netline está pronta para manter você e sua família sempre on. Netline, muito mais que internet. Todos os domingos a partir das 6h30 da manhã, aqui na sua rádio Alto Piranhas, programa Caminhando com Jesus. Orações, louvores, mensagens em um programa que alegra e enche o seu coração de amor. Programa Caminhando com Jesus, um programa da comunidade Mãe da Misericórdia, aqui na sua rádio Alto Piranhas. O novo parque é nosso parque na educação. E tem investimento de mais de 10 bilhões de reais. Para a educação infantil serão construídas 1.178 novas creches e escolas. E a gente sabe muito bem como essas escolas mudam a realidade das mães e famílias brasileiras. Né, Aline? Uma creche aqui vai melhorar muito a vida da nossa comunidade. Eu, com uma filha pequena, não tinha como trabalhar. E sem trabalhar, como é que ia sustentar minha filha? Uma boa creche é tudo que a gente quer para os nossos filhos. Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Que o Esquenta Forró Fiado do Armazém Paraíba já começou com as ofertas mais quentes do ano. Tem a potente caixa de som JBL por R$10.249,90. A caixa amplificada com alto-falante gigante de 18 polegadas é R$10.144,90. O freezer é apenas R$12.137,90. Smartphone Samsung A15 é R$10.99,90. E a churrasqueira é só R$10.11,90. Vem pro Armazém Paraíba, na loja, no site e no aplicativo. Todos os sábados, a partir do meio-dia, aqui na Alto Piranhas, programa Questão de Ordem. Um desfile das principais informações da política regional, estadual e nacional, com quem sabe fazer. O programa Questão de Ordem é uma produção e apresentação de Geraldo Wilson de Andrade. Geraldinho. Rádio Autopiranhas, AM, Autopiranhas. Quase o ano inteiro entrei pra escola para ser chofer. Olha, gente, nossa hora 17 horas, 2 minutos. A você que ligou, você que participou, nosso abraço, nosso obrigado, nossa gratidão. Eu, Ivanildo Dunga e Francisco José, agradeço a sua audiência de todos os dias aqui no Brega VIP. Eu vou ficando por aqui. Vem aí a sequência do Gonzagão. A todos, uma ótima quarta-feira. Meu coração é feito de manteiga de pudim. Mole, mole, mole, mole. Já falei com esse sujeito pra não me deixar assim. Mole, mole, mole, mole. Minha vida é beber cana na mesa de um botequim. Mole, mole, mole, mole. Quando eu falo ele me xinga ainda diz que eu tô bebinho. Mole, mole, mole, mole. Quando eu tenho uma pessoa dizendo ser gente boa entrou no meu coração. Fez no meu peito morar, residiu, não pagou nada, encheu ele de paixão. Ele ficou apaixonado, arriado, encabulado, era amor que não tinha fim. Mas um dia se acabou, esse amor não era amor, ele ficou mole, mole. Mole, mole, mole, mole. Meu coração é de manteiga de pudim. Mole, mole, mole, mole. Meu coração é de manteiga de pudim.

tá vivo, padre não tá morto. Olha lá no alto do outro, ele tá vivo, padre não tá morto. Olha lá no alto do outro, ele tá vivo, padre não tá morto. É nem que fala. Você virou Roberto, então. Jorgeiro me espera de braços abertos. Um buzeiro velho, velho amigo, quem diria que tuas folhas caídas, tuas garas ressequidas iam me servir um dia. Foi naquela manhãzinha, quando o sol nos acordou, que a nossa felicidade machucou tanta saudade que me endoideceu de amor. Que a nossa felicidade machucou tanta saudade que me endoideceu de amor. Indiscreto passarinho, solitário cantador, descobriu nosso segredo, acabou com nosso enredo, bateu asas e voou. Hoje vivo pelo mundo, tal e qual o vem e vem, subiando o dia inteiro. Quando vejo um embuzeiro, me lembro de ti, meu bem. Atenção! Começa agora o programa Sua Vida, Seu Destino. Um programa que tem na apresentação dos missionários, médios, espíritas, naturalistas e terapeutas espirituais, Mestre Jacó e Mestre Mike de Alencar. Que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. No ar, Sua Vida, Seu Destino. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Olá, bom dia, muito bom dia, queridos amigos e amados ouvintes do programa Sua Vida, Seu Destino. Hoje, mais um dia, com certeza, é com a bênção e a paz de Deus que passo a apresentar mais uma edição do meu, do seu e do nosso programa. Programa Sua Vida, Seu Destino. Portanto, convoco você, católico, espírita, evangélico, protestante. Na verdade, eu convoco você que crê e acredita no poder de Deus para comigo elevar o pensamento a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Virgem Maria Santíssima, e sinta as mãos santas, sagradas, chagadas, ensanguentadas de Jesus, curando a tua dor, retirando todo o mal que possa estar instalado em tua casa, em teu trabalho ou em tua família. Peço a você que não esqueça de colocar nesse momento a sua vasilha com água, isso mesmo. Seja um copo, seja um balde, seja uma jarra, seja uma bacia, enfim, não importa a vasilha. O que importa mesmo é a água, para que esta água seja fluidificada, benzida, ungida, transformada em um remédio para curar estas dores, estas mazelas, estes males que há em sua vida. Você que tem um ferimento, que já passou todo tipo de medicamento, que não sarou ainda, lave com esta água benzida, através do poder de Deus, através da tua fé, através da oração. Faça com fé, meu irmão, porque a fé remove montanha e a tua fé vai remover todo e qualquer mal que está aí destruindo a tua vida, destruindo a tua saúde, tá bom? Então vamos fazer nesse momento a corrente da paz, a corrente do bem, a corrente do livramento, para que possamos nos livrar de todos os males espiritual, sentimental, profissional, físicos e mental, e quebrando o peso da intriga, da maldade, da inveja, enfim, das falsidades, das pessoas maldosas, que com certeza possa estar aí destruindo a tua vida, possa estar aí bem pertinho de você só para destruir a tua paz, destruir a tua felicidade. O que mais tem é gente ao teu lado, apenas escutando teus planos, os teus projetos, para poder destruir aí a tua caminhada. Mas maiores são os poderes de Deus. Então, nesse momento, sinta a presença de Deus bem pertinho de você, com a sua mão poderosa, com a sua mão sagrada, abençoando todos que nesse momento acompanham aqui o programa. Então, vamos agora, nesse momento, você colocou a sua água. Vamos orar, meu irmão. A oração, você sabe, ela é o combustível do corpo e da alma. A oração, ela nos mantém em uma sintonia direta com o nosso bondoso e divino Pai. Então vamos comigo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Use a sua fé. É momento de oração. É momento de oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso rei. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos que nesse momento acompanha aqui o programa. Você que me acompanha na cidade de Catolé do Rocha, a você de São Bento, a você de Cajazeiras, a você de Piancó, toda a região, enfim, a você de São Raimundo Donato, a você que me acompanha em Vila Rica, no Mato Grosso, a você de Santana do Araguaia, a você que me acompanha em várias cidades do Pará, a você de Capanema, a você aí que me acompanha em Garapé-Açu, a você de Castanhal, a você de Belém, enfim, a você de várias cidades, a você da cidade de Oeiras, a você de Regeneração, a você da cidade de Alto do Piauí, enfim, muitas cidades por aí que nesse momento se encontra sintonizada aqui com o programa Sua Vida, Seu Destino, apresentado por mim, médium, espírita, vidente, naturalista e terapeuta espiritual, Mestre Jacó. Graças a Deus, por onde passa e por onde anda, é ajudando muitas pessoas, fortalecendo aí o espírito de cada pessoa. Muitas pessoas que vêm até a mim, às vezes vêm com sentimento negativo, pensamento ruim. Muitas pessoas vêm, relata: mestre, tenho vontade de tirar minha própria vida. Onde eu vou lá, dou aquele conselho, chamo para um momento de meditação, de oração, enfim, entramos em concentração com Deus e aí aquela pessoa já se sente fortalecido e aí já procura o caminho certo, né? Tira aquele pensamento de suicídio, desejo de um suicídio. E muitas pessoas que vêm até a mim me relatam que tem vontade, às vezes, de tirar a vida de um ser humano, do próximo, aonde eu vou lá, dou aquela conversada, explico, enfim, aquele conselho amigo e a pessoa termina aí se saindo daquele pensamento negativo. Então, você que está aí me ouvindo agora, está passando pelos mais variados problemas na vida, como crises conjugais, separações, desentendimento amoroso, no amor não é correspondido, você passa por queda de lucro no comércio, na lavoura, na indústria, tu és perseguido por obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, magia negra ou doenças inexplicáveis, saiba você, meu irmão, que Deus é um espírito, pois quem trabalha com ele, nada é impossível. Através da fé, todo problema tem solução e todo mal é curável. Portanto, dê um passo à frente e venha buscar respostas para suas dúvidas e cura para suas aflições. Eu não quero saber onde você andou. Eu não quero saber com quem você falou. Quero saber se você acredita no poder de Deus e venha falar comigo, que eu tenho certeza que o seu amanhã será de muitas alegrias, será de muitas vitórias. Então, meu irmão, minha irmã, você que está fragilizada, fraquejada, desiludida da vida, enfim, não sabe mais aonde recorrer atrás de uma orientação espiritual, venha falar comigo. Graças a Deus eu não sou experiência, eu sou o espelho da verdade, o retorno da verdade. Pois todas aquelas pessoas que vieram falar comigo sempre têm agradecido pela cura alcançada, pelo trabalho de orientação, trabalho de defesa espiritual. Não quero saber se você é preto, se você é branco, não quero saber se você é pobre ou rico, quero saber que você crê e acredita no poder de Deus e venha falar comigo. Graças a Deus estou aqui para fazer o bem, apenas para desmanchar o mal. Eu não estou aqui para fazer o mal a ninguém. Já recebi várias propostas de fazer bruxaria, de jogar feitiço, magia. Não, eu não estou aqui para isso. Graças a Deus, eu estou aqui apenas para fazer o bem. Deus diz: planta coisa boa que você colhe coisa boa. Se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim. E jamais eu vou fazer o mal a ninguém, apenas fazer o bem, sem olhar a quem. Então você que tá aí, desiludido da vida, não sabe aonde fazer uma defesa espiritual, venha falar comigo que eu tenho certeza que tua vida vai mudar. Graças a Deus, esse dom foi dado por Deus. Eu não aprendi isso em sala de aula, não. Eu já nasci com um dom dado por Deus para te ajudar, para te favorecer uma cura espiritual, tá ok? Olha, gente, você que ainda não participou do programa, participe. Como, mestre? Participa. Manda tua mensagem, relatando a tua vida, tua história. Bota teu nome completo e a data do teu nascimento para me poder avaliar a tua vida. Se você não quer que seu nome seja vinculado aqui dentro do programa, você cria um pseudônimo. Um nome fictício, um nome que vai identificar você na hora que eu estiver lendo e respondendo a sua mensagem, tá bom? Pode ser o nome de uma fruta, as suas iniciais, o seu signo, o nome que vai lhe identificar. Mas tenho que ter o nome completo para poder analisar e descobrir qual é o problema que você vem presenciando aí, que você vem passando, tá bom? Falando em mensagem, aqui tem uma que diz assim: bom dia, mestre Jacó. Pode me chamar de uma maçã doce. Tô vindo aqui hoje somente para lhe agradecer. Graças a você hoje tô curada. Sabe, mestre, os problemas que eu tinha já não sinto. Mas hoje levo uma vida totalmente maravilhosa. Antes eu não tinha sossego. Era só escuridão em minha vida. E você apareceu na hora mais certa. Muito obrigado, mestre. Que Deus sempre abençoe o senhor nas suas andadas, pois eu acompanho o programa e vejo que o senhor anda em muitos lugares, em muitos estados. Eu que agradeço aí o seu agradecimento, o seu depoimento. Olha, por aqui eu encerro, por aqui eu fico. Um beijão nas crianças, que é a esperança de hoje e o futuro de amanhã. Saiba você, todo problema tem solução e todo mal é curável. E você que me acompanha na cidade de Cajazeiras e regiões, você que queira participar do programa, você que queira tirar suas dúvidas, você que queira uma consulta direto via WhatsApp, anote o nosso WhatsApp, anote o nosso contato. Isso mesmo. O telefone para você mandar mensagem, participar, tirar suas dúvidas é 089, o DDD, o telefone é 981-28-8225. Repetido mais uma vez para que você anote o WhatsApp e o telefone: 089-981-28-8225. 25. Isso mesmo. Você aí que queira estar participando do programa, enviando a sua mensagem, é fácil. Você manda a sua mensagem com seu nome completo, com a data do seu nascimento. Se você não queira que seu nome seja vinculado, divulgado aqui dentro do programa, você pode colocar um apelido abaixo do seu nome verdadeiro. Isso mesmo. Pode ser o nome de uma fruta, as suas iniciais, o seu signo, o nome que você vai se identificar na hora que eu estiver lendo ou respondendo a sua mensagem. Mais uma vez, divulgando o nosso contato. 089 é o DDD. O telefone é 981-28-82-25. Portanto, você que está aí necessitando realmente de uma defesa espiritual, entre em contato, tire as suas dúvidas, participe do programa. Acabamos de apresentar o programa Sua Vida, Seu Destino. Apresentação, Mestre Jacó e Mestre Mike de Alencar. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Autopiranha, a rádio do povo. Trago no peito uma saudade tão doída, tão cruel, tão atrevida, que eu não posso controlar. No pensamento aquela eu andando um certo dia em São José de Marimbas, senti bastante alegria revendo aquelas cacimbas. Aumentou minha saudade, deu-me logo uma vontade dessas que o peito revela, com um desejo que arrasa de mim e olhar a casa que eu fui nascido nela. Sozinho, sem companhia de alguém, tem um antigo caminho, sem ouvido de ninguém. Passei num velho lajedo, onde eu brincava sem medo, no meu tempo de criança. Meus amigos queridos, notei que dos tempos idos só me restava lembrança. Tristonho, pasmei naquele lugar. Pensei até ser um sonho que Deus quis me revelar. Fiquei triste como um louco, pra frente andei mais um pouco, mesmo distante avistei da casa velha os torrões, e dado tantas emoções, baixei a vista e chorei. Chorando, notei que sonho não era. Comecei observando aquela antiga tapera. As lagartixas passavam, os passarinhos cantavam naquele velho ambiente. Tocam coruja e pardal, como quem dava um sinal que ali não morava gente. Por mato todo tapado, tem uns pássaros. braços mais pra perto do casebre abandonado. Não vi meus queridos pais e só vi alguns animais. Boa tarde, Cajazeiras, Paraíba, Nordeste, Brasil, ouvintes da Rádio Alto Piranhas. A partir de agora você passa a ouvir o grande programa Violas e Violeiros, campeão de audiência pela sua Rádio Alto Piranhas de Cajazeiras. Programa do chefe titular João Abel e João Bosco Alexandre. João Bosco Alexandre não veio hoje. Estou fazendo de casa. Professor Zé Antônio, diretor empresário. Francisco Dias de Abreu, diretor de programação. Um abraço a todos os queridos ouvintes do campeão de audiência, Violas e Violeiros. Domingo, Jaima, Nicole, lá no bairro Porto Sol. Quero abraçar todo mundo aí no bairro Porto Sol, Cajazeiras, empresas, escutando cantoria. Nordeste todo. Um abraço a todos que estão ligados no campeão da audiência. Um abraço a Chico Guedes, que está ligado aqui no programa, João de Lima, Chico Pereira, Landim, essa turma boa aí no centro da cidade, vindo cantoria. Compadre Chico Amancio, Leandro Rias também, meu abraço. Marido de Chico, meu abraço. Zé Preto, Iraci, Laurinda, Judivan, meu abraço a todos vocês aí. Marcos, Marques, Bosca, Margoni, esse pessoal voz do Rias também que escuta a cantoria. Mozinha, João de Júlio, o homem que acaba forró, sem brigar. Deca Preá, Sadinha, um abraço a vocês. Em nome de Deca, eu quero abraçar todos os ouvintes aí da Crescera 1 e 2, que estão ligados ouvindo o programa. Antônio Preá do Gargelo, em nome de Antônio, um abraço a todos os ouvintes aí do Gargelo, que escuta a cantoria. Marimbas, em nome geral, meu abraço a Maria Lourenço, grande ouvinte do programa, Maria, gente boa. Toinha, meu abraço a Toninho, família, todos vocês, Didi, meu abraço a Didi, a gente boa, Didi, meu abraço, todos que estão ligados, também, Galega e Dequinha, família, todos de Marimbas que estão ouvindo cantoria, Luiz de Lucia, não perde o programa, meu abraço a todos, João Bernardo e Maria, lá na Rua de Bigodinho, estão ouvindo o programa, Rita do Carrancudo, ouvindo cantoria, Áurea Galvão, Dozinho Abreu, lá em São João do Rio do Peixe, meu abraço, o poeta João de Lima, eu já falei, gente boa, está ligado, ouvindo cantoria, Jamiel de Souza, e a esposa Maria, lá na Grovelha, Chico de Lunga, grande ouvinte de cantoria, grande poeta, no Cinco Três Irmãos de Triunfo, todos os ouvintes do nosso programa, eu agradeço a vocês, a audiência, poeta do Juazeiro do Norte, Nascimento Araújo, não perde o programa, o poeta Zé Francisco é lá no Crato, agora está ouvindo o programa lá no Crato. Todos vocês, João Bandeira, todos os cantadores, aqui Chico Guedes, Raimundo Borges, poeta João de Lima, já falei. Todos vocês que escutam Violas e Violeiros, campeão da audiência, vou dar aqui um prazinho nos comerciais e logo mais a gente vai falar de mais pessoas que escutam, viu? Ontem, Carrovista, no Passadão da Tenente Salino, aqui em Cajazeiras, o fone 83-35-31-57-44, filiais de Santa Cruz, São João do Rio do Peixe, São José de Piranhas, Lavra da Mangabeira, Organização Joaquim, da ótica, gente fina. No Dance Clube Cine Riacho Meio, você bem atendido com as melhores comidas da atualidade, buchada de primeira qualidade, preço de venda, de revenda, R$10. Faça uma visita, comprove o que eu estou anunciando no campeão de audiência. O telefone de Judivan é 91-52-70-52, falo com o Judivan. Você é bem atendido. Ligou, recebeu. Mortuária São Vicente de Paula, parte plano de assistência total. Burro Coronel Vento Carneiro, Centro de Cajazeiras, organização Zé Henrique, figura excelente. Sindicato Rural de Cachoeira dos Índios, em boas mãos, o presidente Zé Marita, fazendo um trabalho dinâmico para todos os associados. É voltado para todos os associados e associadas. Pede que bote suas carteiras e dias para terem seus direitos garantidos. Mercadinho Santo Antônio. Rua João Casimiro de Lira, bairro Capoeira Santos. Mini 173. Vá lá e faça sua cesta básica, gastando menos. Melhor atendimento da cidade. Entrega em domicílio na organização de Abitone, que é conhecido por velho. Fala com ele e faça um outro negócio. Chico Pereira, no Mercado Central. Com vários tipos de calçados, masculino, feminino, adulto e infantil. Melhores preços do comércio. É, faça uma visita a Chico Pereira, com o povo que eu estou anunciando. Eu falei Chico Pereira no Mercado Central. Fala com ele. Gente melhor do que dinheiro. Ótica Boa Vista, no calçadão da Tenente Sabino. 35-31-57-44. Exame computadorizado todos os dias. Com todos os tipos de lentes. As mais lindas armações. Os melhores preços de comércio. Organização Joaquim Alves, é conhecido por Joaquim da Hora, que é gente boa. Um abraço a Carminha. Gente boa, Carminha, teve muito bem. Loja Carlos Calçados, na Travessa Santa Teresinha, vizinha na porta do Mercado Central. Em todos os tipos de calçados, masculino, feminino, adulto e infantil, melhores preços do comércio. Uma organização de carros, da mesma bandeira, casal de gente boa. A Lânia Confecção, em todos os dias, ela está no centro da cidade. É em frente à Energisa, ela vem barata, porque está diretamente da fábrica. Você que gosta de andar elegante, fala com a Lânia. Bagaceira, desse meu sobrinho, lá você encontra tudo pelos melhores preços do comércio. O atendimento é nota 10, é na rua Coronel Guimarães, número 60. É no centro da cidade, vá lá e comprova o que eu estou anunciando no campeão de audiência. E aos violeiros, é o programa que vocês estão vindo pela sua rádio, a Piranha de Cajazeiras. E eu quero dedicar esse programa a todos os ouvintes, Marinho, minha terra natal, Gargano, Sérgio Vital, meu abraço a todos vocês aí da terra natal, a Pedro do Pedro, meu filho, gente fina, grande poeta, meu abraço a ele. Cássio Braga e família, lindo Nicássio, meu abraço a todos vocês aí do Nicássio, em nome de Cássio Braga, um abraço a vocês. Petito, Maria, casal de gente boa, meu abraço a vocês que estão ligados ouvindo o programa. Bom, Busco Alexandre, que está ouvindo o campeão de ambiência, meu abraço a ele. E por aqui eu vou ficando, prometendo voltar somente segunda-feira, mas você pode ligar, que, aliás. Se o almoço ligar, Keliano, você atenda ele. E enquanto ele não ligar, você pode botar a cantoria no ar para o povo e a gente volta segunda-feira. Segunda-feira, se Deus quiser. Aí, ó. Alô? É, o programa se ouvindo é o programa Violas e Violeiros, do Lauto Piranha, com o poeta Bolsa Alexandre, o poeta João Adol Pereira. João já fez a parte dele, então fazer a minha, estou de casa hoje. Um abraço a todos os amigos que estão sintonizados nesse horário. Um abraço àqueles amigos bons que gostam de cantoria. Já que Alexandre está ligado no programa em Paraná e Fatinha, um abraço para vocês. Um abraço também para a minha grande prima, que está ouvindo o programa Energia Papel e Cancinada, essa turma maravilhosa que gosta de cantoria. Quer dizer, mandar um abraço aos amigos bons que moram aí, Triunfo, também Santa Helena, aquela turma boa. Também deixando de mandar um abraço para aqueles nossos amigos do Riachão, a família Chico Ribeiro, Tururu, aquele Geraldo, Raimundo, aquela turma boa. Também mandar um abraço para o nosso grande amigo, que é o Tomília Rica aí no Riachão, não esquecendo também Zezinho, que está ouvindo o programa, Zezinho Bastidores, aí no Riachão também, o nosso amigo fazendeiro Chico Batista, que está ouvindo o programa, Zé Vialinha aí no Centramento Fazeira. Vocês, um grande abraço. Quem gosta de cantoria, está ligado nesse programa, o programa tem uma grande audiência. Vamos mandar um abraço ao meu grande amigo Chico de Lula, que está ligado no programa. Esposa Francisquinha, que é o São João do Rio do Peixe, que está ouvindo o programa. Também não esquecendo, Nego Branco, um abraço ao Nego Branco, aqui a Dudu. Zé Peba, um abraço. Bom Zé, essa turma boa que está sintonizada no programa. Você que dá um passeio na neta, você troca o nosso amigo Francisco, São João do Rio do Peixe, na rua Tabelão Zé Candão, está ali vizinha, a farmácia Nosso Coração de Jesus, também na rua do Bradesco, que é vizinho Bradesco. Você procura o nosso amigo Francisco, se inscreva lá. Você de São João do Rio do Peixe, Triunfo, Santa Helena, toda a região, procura o nosso amigo Franco, a internet dele é de primeira qualidade. Um abraço a Franco, que está vindo o programa, um abraço a todos os amigos que estão sintonizados. Fica de hoje fazer ao vivo, mas eu tinha um negócio a resolver, não deu para mim hoje, mas eu quero mandar um abraço. Estou aqui na residência do meu primo Jeco Nias, que é um grande amigo da gente, Hernando, seu filho, está aqui também. Um abraço a todos os amigos bons, mandar um abraço para a Célia, que está ligada no programa, Valdeci. É dizer que tem cantoria no dia 25 de maio, aqui no Engenho Novo, para nosso amigo Raimundo Justino. Ele convida todos os anos para essa grande cantoria com o poeta Bosco Alexandre e o poeta Geraldo Pereira, ali da Serra do Padre, da Bernardino Batista. Quero mandar um abraço a todo mundo que está ouvindo o programa. Ele não perde também um grande forró, a festa no aniversário de Célia, que será no dia 25 também, ali na... ela convida todo mundo geral para essa grande festa. E para terminar o programa, passa uma canção aí bonita aí para oferecer a todo esse pessoal bom que está ligado nesse horário, a canção de José Valdiana, Maria das Graças. Um abraço, meu amigo Eliane, e segunda-feira a gente está no batendo, se Deus quiser. Fui! Vem Maria das Graças, por onde Maria passa, provoca uma confusão. Para tudo de repente, ônibus de lotação. Para bondes, para trem, no meio da população. Somente escutando a graça, e Maria das Graças passa, sem fazer graça a ninguém. Maria das Graças mora no fim da Rua da Aurora, no bairro da Liberdade. Habita o tosco mucambo, sem a menor veleidade. E o povo todo já sabe que a noite é lua sutil. A teira beijo de prata sobre o mucambo de lata, da mulata mais mulata das mulatas do Brasil. Faz tempo que ninguém vê a Maria, não sei porquê. O campo está fechado e o bairro em peso interroga por onde ela tem andado. Enquanto a pergunta cresce, a lua desaparece, suas estrelas aparecem no mucambo abandonado. Mas sabe o que fez Maria? Juntou o que possuía, partiu para a estação. Entrou no trem apressada, debruçou-se no vagão e soltou um suspiro imenso e sonhou com outra cidade, encarcerando a saudade na gaiola do seu lenço. E o trem apitou, partiu. Maria sentou-se e riu, olhos tristes, corpo bambo.